Abrimos as portas do Jardín a Beira-Mar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, muito bem, abrimos as portas do vosso jardim a Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filispín, a rádio livre e comunitária de Trasancos. O programa de hoje vai estar preenchido com o primeiro volume de novidades discográficas portuguesas que saíram à luz neste ano de 2024. E vamos começar com a super banda Cara de Espelho, do qual fazem parte várias figuras da música popular portuguesa atual, como, por exemplo, a Maria Antónia, a cantora da Naifa, Carlos Guerreiro, dos Gaiteiros de Lisboa, Nuno Prata, dos Ornatos Violeta, os irmãos Martins, do grupo de Olinda, e ainda Sérgio Nascimento, dos Humanos. Ora, muito bem, como no dia 10 de março vai haver eleições em Portugal, eu trouxe-vos uma canção chamada Doutor Coisinho, que é nada mais nada menos que uma forte crítica ao discurso racista, machista e violento do líder do partido de extrema-direita, Chega. Então, do primeiro disco de Cara de Espelho, lançado há poucos dias atrás, a princípio deste ano, vamos ouvir então Doutor Coisinho. Coisinho, vem coisificar o medo. Ai, ô mulher é branco, ai, ô mulher é preto. O doutor Coisinho vem quantificar o erro. Ai, ô que ele é cigano, ai, ô que ele é o demo. O doutor Coisinho sai debaixo do penedo. O doutor Coisinho vem atiçar o estrengo. Encarna um maluquinho saudosista lazarento. O doutor Coisinho, coisifica aqui o dedo, coisifica aqui o dedo, coisifica aqui o dedo. O doutor Coisinho vem clarificar coisinhas. Ai, o que ele é drogado, ai, o que ele é maricas. O doutor Coisinho vem vociferar o espanto. Ai, a mulher é preto, ai, a mulher é branco. O doutor Coisinho quer reabrir o degredo. O doutor Coisinho só atrai para si mosquedo. É um penezinho pequenino de brinquedo. O doutor Coisinho coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Debaixo de um penedo, o doutor Coisinho vem coisificar o medo. O doutor Coisinho, saudosista lazarento. O doutor Coisinho, coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Coisifica aqui o dedo. Solitânia Beat, o novo e segundo disco dos Clube Macumba, também saiu à luz há poucos dias atrás. Neste segundo disco, a banda de Tó Trips, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo parte em busca de novos sons. Segundo afirmam os elementos da banda, este disco é uma viagem mais experimentalista e psicadélica, na qual a liberdade de cada um se funde em corpos que dançam desenfreados em areias quentes. Isto promete muito. Vamos então ouvir o segundo single chamado Janaina Calling. Thank you. Grandes como Clube Macumba. Ora, Subida Infinita é o nome do quinto álbum dos Capitão Fausto, que vai ser lançado no próximo 15 de março. Os cinco elementos originais da banda mantiveram-se unidos até à gravação deste último disco, mas a partir deste momento vão passar a ser simplesmente um quarteto, já que o Francisco Ferreira vai seguir um novo caminho. Os Capitão Fausto já nos foram dando vários adiantes do seu novo disco, mas aqui no Jardim à Beira-Mar Plantado temos uma preferência pelo tema pop A Andar à Solta. Vamos lá ouvi-lo. Ora, muito bem, foram os Capitão Fausto e vamos agora ouvir a Dino Santiago. Dino Santiago lançou um tema novo há uns dias atrás, chama-se Filho do Vento e integra a banda sonora do filme O Vento Assobiando nas Gruas, uma adaptação do romance homónimo de Lídia Jorge. Este filme, cuja ação se passa no Algarve dos anos 90, foi realizado pela suíça Jeanne Waltz e conta com a participação do próprio Dino Santiago como ator, além de Beatriz Batarda, de João Lagarto e ainda Ana Zanatti. A canção Filho do Vento foi composta por Dino Santiago e por Toti Samed. Tapetando o mar com o meu lenço, hei de ferir. de matar. Se o lenço não chegar, peço ao medo para morrer noutro lugar. Diz-me porquê de tantas perguntas sem encontrar respostas. Diz-me porquê. Diz-me porquê. Luas e marés e o amor não deu a costa. Porquê? Ondas que batem no meu peito deixam-me sem respirar. A minha pele reflete. Este ano tivemos também o tema Sonhei Coisa Proibida, a primeira canção do disco a solo de Hélio Moraes, conhecido como músico dos Lina Martini e dos Paus. Sonhei Coisa Proibida antecipa o lançamento do álbum Pisaduras, com previsão de lançamento a 23 de fevereiro, ou seja, na próxima sexta-feira. O álbum foi gravado entre Lisboa, Pernambuco e São Paulo, com músicos brasileiros e portugueses. Sendo assim, vamos ouvir Hélio Moraes com o tema Sonhei Coisa Proibida, uma canção crua e honesta. No chão foi. Muito bem. Finais de janeiro deste ano, a fadista Lina lançou o seu novo álbum chamado Fado Camões, que marca a sua estreia como compositora e é inteiramente dedicado à lírica de Luís de Camões, cujo 5º centenário de nascimento se celebra exatamente este ano. A fadista, que fez anteriormente dupla com o músico espanhol Raúl Referi, já conhecia a lírica camoniana, já desde o liceu, e realçou a musicalidade dos seus versos. Neste álbum, Lina conta com a colaboração da compositora e autora Amélia Mujo, que musicou vários temas, entre os quais aquele que vamos ouvir, o magnífico O Que Temo e O Que Desejo, que conta também com a voz do asturiano Rodrigo Cuevas. Vamos ficar então com Lina, Rodrigo Cuevas e a composição de Amélia Mujo, com o tema O Que Temo e O Que Desejo. Muerto, volved a mirarme porque me resucité. cantautora e multi-instrumentista Madalena Palmeirim tem um novo disco, Morna Mansa, que foi lançado a finais de janeiro passado e foi precedida pelo single Mujer, que conta com a participação da cantora cabo-verdiana Milanka Vera Cruz. O single Mujer fala sobre os encontros femininos. É uma ode cantada em crioulo, uma homenagem à sororidade. É uma celebração de uma geografia sentimental ancestral para lembrar que nenhuma mulher é nem será uma ilha. Pois é, ficamos com Madalena Palmeirim, acompanhada por Milanka Vera Cruz e o tema Mujer. Mujer, tudo é fixe de bom, tudo vou tá trazer, vou tá levar, vou catar, faltar, o amor de fronta, vou catar, esperar. Sonhar, boca tá faltar, com amor de fronta, boca tá esperar. Poder sonhar, mulher, tudo é feito de bom, tudo vou tá trazer, vou tá levar. Mulher, tudo é feito de bom, tudo vou tá trazer, vou tá levar. Sabor é bom, sabor é bom. Saburebo, saburebo, saburebo, saburebo, saburebo. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. I'm gonna Ora, muito bem. Estão a ouvir o Jardim à Beira-Mar Plantado, preenchido hoje com o primeiro volume de novidades discográficas portuguesas que saíram à luz neste ano 2024. O tema que acabamos de ouvir, chamado Liquid Luck, é o novo tema dos Micro Audio Waves. Esta banda não lançava um disco novo há 15 anos e agora surpreenderam-nos com o novíssimo Glimmer, um disco mais pop e audaz que nunca. Vamos agora continuar com Bernardo Lobo, compositor, violonista e cantor nascido no Rio de Janeiro e a viver em Lisboa. Bernardo Lobo produz uma música original e contemporânea a partir de elementos brasileiros que formaram a sua cabeça. É uma mistura empolgante e sofisticada de ritmos como o samba, o baião, a ciranda, a afoxé e o xot. Vamos então ouvir o tema que dá nome ao seu novo disco, chamado Bons Ventos. Zabumba, coração, sanfona, violão, o shot veio para anunciar. O fole já roncou, maravilhosamente amar. No remeleixo dela eu tô, dançando com a fulô. O shot veio para celebrar. A vida, o caminhar, eternamente me apaixonar. Colar o corpo no céu, a lua beijando o mar, os pés na terra, bons ventos no ar. O amor chegou pra ficar, a paz voltou a reinar. O céu abriu pra tristeza levar. O céu abriu pra tristeza acabar. Zabumba, coração, sanfona, violão, o shot veio para anunciar. O fole já roncou, maravilhosamente amar. No remeleixo dela eu tô, dançando com a fulô. O shot veio para celebrar. A vida, o caminhar, eternamente me apaixonar. Colar o corpo no céu, a lua beijando o mar, os pés na terra, bons ventos no ar. O amor chegou pra ficar, a paz voltou a reinar. O céu abriu pra tristeza levar. O céu abriu pra tristeza acabar. La la la ya, la la la ya, la la la ye, la la ye, la la ya, la la la ye, la la la ya, la la la ye, la la ye, la la ye, la la ya. Vamos agora ouvir um fado cheio de humor e de boa disposição, para provar que o fado não é realmente só tristeza. O tema Maré de Sorte, de Terezinha Landeiro, antecipa o disco Para Dançar e Para Chorar, que será lançado a 23 de fevereiro. Da autoria de Jorge Cruz, vamos ouvir Maré de Sorte, pela fadista Terezinha Landeiro. Desde que o meu amor partiu, há mais flores nas oliveiras. O quadro elétrico não quebra às quartas-feiras. A rádio deu a viela, voltou o tempo quente. Saiu uma raspadinha com três prémios de 50. No emprego fui louvada e promovida, e no Instagram duas vezes mais seguida. Bem quis sofrer, mas como é de eu perder o norte? Desde que o meu amor partiu, ando em maré de sorte. Desde que o meu amor partiu, o banco aprovou o crédito. Já me caí bem vestido, predileto. Apliquei-me no tai chi, li as ondas e estrangeiro. Fui de férias com amigas para o Rio de Janeiro. No emprego fui louvada e promovida, e no Instagram duas vezes mais seguida. Bem quis sofrer, mas como hei de eu perder o norte? Desde que o meu amor partiu, ando em maré de sorte. Ai, em boa hora se lembrou ele dos meus defeitos. Abençoado dia em que arranjou alguém que lhe parece mais perfeito. No emprego fui louvada e promovida, e no Instagram duas vezes mais seguida. Bem quis sofrer, mas como hei de eu perder o norte? Desde que o meu amor partiu, ando em maré de sorte. Custou perdê-lo, mas agora ele que não volte. Desde que o meu amor partiu, ando em maré de sorte. Muito bem, Terezinha Landeiro. Ora, o cantor e multi-instrumentista Paulo Praça tem novo disco chamado Ameias. Este disco está composto por uma única canção nova, que se chama Baloiço, e as restantes são reinterpretações ao piano de temas que já faziam parte do alinhamento dos seus últimos três discos. Além disso, cada um destes temas é cantado em dueto com uma série de cantoras que ele admira. Entre estas cantoras está Sónia Tavares, está Ana Deus, Xana Abreu, Nicky Wells, Mónica Ferraz e muitas mais. Mas eu, como não podia deixar de ser, escolhi o dueto que Paulo Praça fez com a galega Uxia e o tema A Minha Terra. Todo me di da terra onde estou, sonrei feliz de aqui estar. Son destas ruas, das casas do céu, cuxo fin se perde no llar. A miña terra ten todo, só non ten comparación. Alma de xente do mar, co sol no llar e pel de verán. Mais que a razón de aquí estar, este o lugar do meu corazón. Quando sem querer se perde pensar quem de mim mais quero encontrar, o mundo que sou é o rio que passa por mim até ser do mar. Thank you. este é o lugar do meu coração. Muito lindo. Ora, este último mês ficou marcado também pelo regresso dos três tristes tigres com o tema Êxodos. Neste tema, Ana Deus canta as palavras de Regina Guimarães com a convidada especial, a garota Não. As mãos apalpam o céu e crescem asas nos pés, de lés a lés, caminhantes. Ó vida que se semeia, todos nascemos migrantes. Esta é uma forma poética para demonstrar apreço e respeito pelas pessoas que, de uma razão ou por outra, são obrigadas a deixar os seus países em busca de uma vida melhor. Pois é, senhoras e senhores, tenho o prazer de vos anunciar duas das minhas cantoras preferidas da atualidade, que é a Ana Deus e a garota Não, com o tema Êxodos. A regra não nos carrega, nem faz de nós exceções. Terra cega, terra em transe. Somos a ruga no mapa, o vento fora do rumo, a fuga fora da rota, o vento fora do rumo. As mãos apalpam o céu. Bastardos em fraca barca, com o vento fora do rumo. Terra cega, terra em transe, somos a ruga no mapa, o vento fora do rumo. Fuga fora da rota, vento fora do rumo. Fuga fora da rota, vento fora do rumo. Fuga fora da rota, o vento fora do rumo. Que se semeia, nascemos migrantes, todos nascemos migrantes. Ora, Gente é o nome do novo álbum de Nancy Vieira. O trabalho que marca o regresso da cantora cabo-verdiana às edições discográficas. O tema Soldinha à Vida é o single da apresentação. E este tema, com letra e música de Mário Lúcio, é uma declaração de amor e o porto onde se pode zarpar para partir à descoberta dos 14 temas genialmente envolventes que a produção, repartida entre Nancy Vieira, Amélia Muxa e José Martins, desenhou. Pois é, vamos ouvir um novo tema de Nancy Vieira chamado Soldinha à Vida. Minha casa na toja solta canda, de bucaça volto já solta canda, e passa no junta o sol. Cunha sol, mas não faz um sol. E basta no juntar o sol, cunha sol, mas não faz um sol. Toma coração, toma boca, toma corpo, toma alma, toma tudo, madame o sol. Dambu luz, budambu praga, pamponami, pancrebo teu. Toma um coração, toma um boca, toma um corpo, toma um alma, toma um tudo, madambu sol. Dambu luz, budambu praga, pamponami, pancrebo teu. Solta a canda, de bucaça, volta já solta a canda. E basta no junta, o sol, cunha sol, pra não fazer um sol. Mas basta no junta, o sol, cunha sol, pra não fazer um sol. Toma um coração, toma um boca, toma um corpo, toma um alma, toma um tudo, madambu sol. Dambu luz, budambu praga, tambu na mim, pancrebo teu. Toma um coração, toma um boca, toma um corpo, toma um alma. Madambu sol, dambu luz, budambu praga, pamponami, pancrebo teu. Linda Nancy Vieira. Muito bem, fechamos então a porta do Jardim Abirama Plantado com mais um tema da super banda Cara de Espelho. Gostei tanto que vou ter que repetir. Esta é uma verdadeira banda que destila música de intervenção. E vamos acabar então com o tema Tratado de Paz, um tema antibelicista que põe em evidência a estupidez, a hipocrisia e o sem sentido das guerras. É isso mesmo, uma sugestão da ouvinte e camarada Gisela. Um abraço e fiquem muito bem. Quando a guerra acabar, os líderes apertam as mãos. Foto vão ficar muito amigos, muito irmãos. velha mãe no quarto chora pelo filho, e a jovem põe num saco a roupa do marido, e a criança quer o pai. Quando a guerra acabar, vai haver entendimento. Só de paz irá falar quem a guerra deu sustento. E assinam um tratado que ambos acordaram. No fim será proclamado que todos ganharam. Sabemos quem perdeu. Nós sabemos.